Começa agora o Marco de Hoje, na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas, agora na Showtime. Apresentação, João Alckmin. E Rogério Alcântara comigo no estúdio. Boa noite, Marco Antônio. Vamos lá. O Marquinho caiu, ele tá imitando o Renzo, ele imita o Renzo. Ele tá vamos citar mais adiante na entrevista o Renzo, tá? Que tem uns links legais pra, pra fazer aí. Mas eu já tô com band-aid no joelho, já tá tudo bem. Tudo olha, bem, queridão? Tudo, e você? Tudo aqui, um prazer estar aqui, pra variar. Igualmente, o seu convidado já está na linha, Marco Antônio. Maravilha. Gente, o nosso entrevistado de hoje é o Marco Moretti, além de um cara muito talentoso, os pais dele também têm ótimo gosto, né? Olha, vocês podem ver pelo nome, né, que batizaram, Marco. Pois é, ele é mestre em comunicação e cinema digital, professor e coordenador do curso de jornalismo na Universidade Paulista, UNIP. Ele foi editor-chefe na divisão de quadrinhos da Editora Abril por uns 13 anos, onde lançou os quadrinhos do Wolverine no Brasil e trabalhou com as aventuras de Homem-Aranha, Conan, Superman, Batman e também personagens da Disney. Foi editor da revista especializada em quadrinhos Wizard por 4 anos e ele também é autor. Ele tem livros elogiadíssimos, eu vou citar aqui, ele começou a lançar livros a partir de 2011. O primeiro chamado Eu Sumé, né, S-U-M-E, Eu Sumé, é sobre um monge irlandês na Idade Média entre os indígenas brasileiros. Por sinal, até esse livro é um best-seller e acabou até ficando entre os finalistas do prêmio Jabuti de literatura. Também tem, ele tem duas ficções históricas. Um dos livros se chama Os Conquistadores, que é sobre uma expedição de exploradores europeus pelo interior do Brasil em busca da mítica cidade de ouro, aquela cidade de ouro incrustada na selva Eldorado, né? E recentemente escreveu As Pragas, que é uma obra passada no século XVIII, sobre maldições nas missões jesuíticas no sul do Brasil. Então, a gente tem bastante coisa para conversar com o grande Marco Moretti. Vamos dar, então, as boas-vindas. Tudo bem, querido? Oi, Marco. Tudo bem, pessoal. Agradeço o convite seu e a oportunidade da Rádio Showtime que está me oferecendo aí. E boa tarde aos ouvintes da Rádio Showtime, né? Espero que a gente tenha um papo gostoso aí sobre essas coisas legais que todos nós gostamos, né? Quadrinhos, cinema, literatura, né? Certamente. Etc. Querido, assim, muito obrigado, tá, querido? Então, vamos tentar começar, assim, eu volto e meia tento, assim, descobrir qual foi, assim, tipo assim, a semente, né, do talento do convidado, assim. Então, assim, vamos tentar voltar bastante no tempo. Me fala, assim, um pouco, nada a ver com terapia, tá, mas me fala um pouquinho como é que era a criança Marco Moretti. Ah, Marco, bom, em primeiro lugar, fico lisonjeado quando você fala do meu talento, né? Fico bastante lisonjeado, agradeço, né, pelo elogio. Bom, eu acho que como toda criança, né, a gente, e principalmente criança da minha geração, você também pertence à minha geração, você sabe disso muito bem. Não só não especifica a idade, tá? Não especifica a idade, porque eu sou meio traumatizado com ela, mas tudo bem. Não, fica tranquilo. A gente teve uma infância tranquila, uma infância bastante imaginativa. A gente teve a oportunidade de ter, naquela época, acesso, né, a seriados de televisão, hoje cultuados, como Star Trek, a série clássica, seriados do Irvin Allen na televisão, Além da Imaginação, todos aqueles seriados de televisão, mais filmes. A gente pegou, né, a onda dos primeiros blockbusters dos anos 70, né? Claro, desde Tubarão para diante, né? Da geração lá do Spielberg, John Milius, Randall Kleiser, aquele pessoal todo. A gente presenciou, né, a ascensão do Spielberg, do Lucas, né? Estávamos lá no cinema quando estreou o primeiro Guerra nas Estrelas, em 77. Aquele lance de ficar literalmente duas quadras distante da porta do cinema por causa da fila. Pois é, eu lembro que eu assisti, na época o cinema era barato, você deve lembrar disso, era bem barato. Eu lembro que eu assisti Guerra nas Estrelas no cinema 7 vezes. É mesmo, né? E só mal que pergunte, por exemplo, eu me lembro direitinho indo ver num cinema falecido de Porto Alegre chamado Marrocos, tá? Eu fui ver, por exemplo, o Superman, né? O do Richard Donner, né? Com o grande Christopher Reeve e tudo mais. Mas assim, eu me lembro, por exemplo, sem mentira mesmo, acho que 2 quadras e meia de fila e eu tendo que sentar no chão. Passou por isso também? Passei, nossa, quando eu super-homem, você mencionou o super-homem, eu lembro que eu entrei, a gente que naquela época a gente podia entrar no filme, no meio do filme, em qualquer momento, né? Uh-huh. E o cinema estava tão lotado que a gente entrou, o filme já tinha começado e a gente entrou no meio, no momento que ele, justamente aquela cena antológica, né, na qual ele se torna um super-homem, né? Parece, na Fortaleza da Solidão, né? Uma vez quando ele vai salvar a luz, vem pendurado no helicóptero lá no alto do edifício do Clarim. Desculpa, tá falando, obviamente, da primeira vez que ele abre a camisa, né? É, a primeira vez que ele abre a camisa, né? Porque tem uma cena, anterior dele na Fortaleza da Solidão, né? Na Fortaleza da Solidão, quando ele dá o primeiro voo, não é? É, depois disso eu acabei voltando ao cinema para assistir o filme do começo ao fim direitinho, né? A gente ficava para outra sessão, né? A gente ficou depois para assistir a sessão seguinte. Não era que nem hoje, que tinha a cadeira numerada, que acaba o filme, você tem que ir embora. Não, a gente podia ficar, assistir quantas vezes quisesse o filme, né? Uh-huh. É, eu fiquei mesmo sentado no... Na verdade, tinha um degrau, dois degraus, né? Então, eu me lembro que eu fiquei sentado no degrau ali, partilhando degrau com gente. Pois é, querida, você me fala... Assim, nasceste em que cidade? Eu nasci aqui em São Paulo mesmo. Em São Paulo mesmo? Paulistano mesmo, da Algema. Tá. E eu acho que isso que a gente está falando é interessante, porque muito, muito do nosso envolvimento com esses filmes, com esses seriados e também gibis, tem ligação com nossa... tem muita ligação afetiva, né? Da nossa infância, da nossa juventude, né? Claro. A gente tem esse amor, porque esses filmes, quando a gente lembra deles ou assiste, revê esses filmes, eles nos remetem a uma época da juventude, uma época mais, para nós, né? Mais saudável, muito mais gostosa, muito mais cheia de imaginação, Eu acho que todos que viveram nessa época têm muita saudade daquele período, né? Quem da nossa época não brincava ali com Forte Apache? Claro. Quem da nossa época não curtia os gibis, né? Dos super-heróis, da Marvel, DC, né? Quando eu penso em histórias em quadrinhos brasileiras, eu penso, obviamente, do selinho aquele com cachorro. Pois é. Com cachorro de perfil, né? É, e os desenhos animados, né, também, a gente passava as tardes na televisão também vendo desenho animado. Diríamos assim, na nossa, entre aspas, na nossa época, não tinha esse lance de 5 anos ficar velho. Então, obviamente, eu cresci, obviamente, vendo desenhos do final da década de 30 e 40, né, Tom e Jerry, direto. Na televisão, Tom e Jerry dos anos 40, passava um seriado, eu lembro que passava seriados, né, daqueles antigões que tinham passado no cinema, originalmente, passavam na televisão na nossa época, né? Claro. E preto e branco e tudo, mas a gente não ligava, né? Até porque minha televisão em casa era preto e branco também, né? Só fui ter televisão a cores quando comecei a trabalhar, meu pai não tinha dinheiro para comprar, E aí quando eu comecei a trabalhar, o meu primeiro salário, a primeira coisa que eu fiz lá nos anos 80 foi comprar uma TV a cores. Era Telefunken também ou não? Oi? Telefunken? Não, era a Mitsubishi. Na época era o máximo. A melhor televisão em cores era a Mitsubishi. Eu cheguei, apesar do meu sotaque, sempre comento isso que as pessoas tentam não acreditar, apesar do meu sotaque gaúcho, eu nasci no Piauí. E eu cheguei a ter no Piauí aquele chamado televizinhos. E eu me lembro de ir na casa do meu avô e na janela ali um casal de vizinhos assistindo também novela em preto e branco, eu me lembro até. É, minha mãe fazia isso, ela assistia novela colorida na casa da nossa vizinha, que em casa era TV preto e branco, então era na casa da vizinha assistia novela colorida lá, né? Quando começou a TV, as novelas a ser transmitidas em cores, né, aqui no Brasil, foi em 72, se eu não me engano. Não, acho que foi em 74, se eu não me engano, a primeira cores, acho que foi o Bem Amado, não foi? Eu tenho a impressão que foi, agora de cabeça não estou lembrado, mas acho que foi o Bem Amado. Aham. Uhum. Foi o Bem Amado, mas mesmo assim, parte da programação só foi a cores. O resto continuava preto e branco. Não, boa parte era preto e branco, né? Exato. Depois é que ficou integralmente. Mas então, é aquilo que eu estava falando. A gente tem uma memória afetiva e isso diz muitas vezes, quando a gente revê alguns filmes ou seriados antigos, né, a gente tem uma percepção hoje, né, diferente. A nossa vida, eu acho que a nossa experiência de vida muda a percepção que a gente tem dessas coisas. Claro. Claro, às vezes a gente acha que uma coisa que é maravilhosa, espetacular, quando a gente viu quando era criança, a gente revê hoje em dia e já não acha tão bom assim. Certamente. Né? E outras coisas que a gente já não achava tão bom, hoje a gente vê e fala, putz, que coisa maravilhosa. Tá? Sim, então, tem essas mudanças de percepção também com a idade, né? A gente vai ficando mais maduro, a gente vai mudando um pouco essa forma como a gente vê esse tipo de coisa, né? De filmes, sim, seriados, etc. Sim, o alívio para mim é quando eu revejo material assim e vejo que a coisa não ficou datada, né? Eu sinto assim um alívio. Eu acho que assim, quando a gente consegue se empolgar, né, se emocionar, agora mesmo nessa pandemia, fiz uma... Eu não sei bem se é porque fiquei com medo de partir dessa para melhor, eu resolvi rever todos esses filmes que eu amo, né? É mesmo? Todos os filmes que eu amo. Fui vendo um pouco de cada vez, nos finais de semana, agora para ver que estava de férias, né? Vi mais um lote aí. E eu não consegui conter as lágrimas em alguns filmes que eu já assisti tantas vezes, né? E voltei a me emocionar, voltei a sentir, né? Voltei a chorar lá com o E.T., voltei a sentir emoções que eu achei que estavam apagadas, mas eu tenho a impressão que é aquela coisa, a gente, esses filmes, quando ficam na nossa memória afetiva, eles conseguem nos cativar, e quantas vezes a gente for assistir, tantas vezes a gente vai se emocionar com eles, né? Perfeito. Sem contar também que, apesar de não, a gente até falou isso um pouco em off da outra vez, que aquela tendência de querer desprezar a coisa por ela já ter sido feita há algum tempo, né? Muitas vezes não faz sentido, porque, por exemplo, aproveitando o ET, eu revi ET há uns 7 anos, um pouco temeroso de estar ultrapassado, e não tô te mentindo, a impressão que eu tenho é que se o pessoal em casa chamar o filho, a filha, a criança para ver o filme, não avisando que foi feito em 82, a criança não vai notar. A criança sonora, os efeitos continuam perfeitos, né? Eu acho o único problema que eu acho no ET, não é um problema com o ET, acho que o problema não está no ET, acho que o problema está com as pessoas. Quando o filme foi feito, ele foi um estrondoso sucesso de bilheteria, você gigantesco. Sabe disso. Desbancou Guerra nas Estrelas, isso. Virou a primeira bilheteria mundial, depois só isso. Quando veio o Parque dos Dinossauros, ele foi desbancado também pelo próprio Spielberg, né? Agora, quando ele foi relançado depois, né, em 2002, né, que completou 20 anos depois, ele não fez sucesso algum, não teve repercussão. E a razão disso, eu creio, né, eu penso, Marco, é porque o público mudou. O público de hoje, talvez, o público infantil mesmo de hoje, ele está meio cínico, ele não é mais como era a garotada que era da época do ET ou da nossa época, né, que aceitava as coisas com mais simplicidade, entendi, menos complicações, menos psicologismo, coisas mais simples, menos, não necessariamente tinha que ter tanta violência. E acho que a gente aceitava isso de uma forma mais, com mais humildade. E coisa que eu acho que os jovens de hoje, né, as crianças de hoje já não aceitam, né? Acham meio bobo, meio sem graça. Assim, ó, pegando carona um pouco nisso que você está falando, eu não estou querendo dar uma de negacionista, eu me lembro que quando foi relançado, ele foi relançado, obviamente, com propaganda avisando que era relançamento. Eu acho que isso também ajuda, né, ao pessoal mais novo a já criar um preconceito. Ih, é coisa velha que vai ser lançada. E me lembro também que deixaram claro que era um relançamento para logo depois lançarem DVD, com essas e tudo mais, né? Teve umas imagens feitas por computação gráfica. Exatamente. Então, eu acho que ajuda isso também. Mas, de qualquer forma, querido, ajuda também, de repente, um desinteresse, digamos assim, né? Porque, obviamente, quem foi ver no cinema de novo, acho que 95% era gente que tinha visto em 82. Mas, querido, assim, ó, me fala do teu amor por quadrinhos. Lembras qual foi a primeira história em quadrinhos que lestes, ou pelo menos a primeira história em quadrinhos que pediste para, de repente, tua mãe, teu pai comprar? Ah, eu lembro. Foi fala do Karl Barks. Hã? Uma do Karl Barks. Das histórias do Pato Dono, do Tio Patinhas, lá do Karl Barks. Eu sempre fui apaixonado pelo Karl Barks, sempre amei aquelas histórias dos patos, né, do dono, do Tio Patinhas, as aventuras, aquilo era épico, né? Sim. Aquilo tinha um sabor de coisa também hoje, eu acho que, não sei se hoje impressiona mais a garotada de hoje, mas na nossa época, e olha que aquilo era antigo, né, quando foi publicado. Claro que já era. Na década de 70, aquilo já tinha sido escrito 20, 30 anos antes. Sim, né? 25 anos antes, claro. E mesmo assim, aquilo tinha um pouco do ar do Júlio Verne, né, que aliás foi o primeiro escritor que eu li livros, né. Primeiro escritor que eu li para valer, né, porque não por obrigação, não aqueles que a gente tinha que ler na escola, porque era obrigado. Mas aqueles que eu peguei para ler por conta própria, o primeiro livro, eu lembro até hoje, é o Viagem ao Centro da Terra. Que legal! E até hoje eu te perguntar isso. Diretos. Eu amo ver o Centro da Terra. Com toda a simplicidade dele, com toda a inexatidão científica que ele tem. Mas eu acho que isso é isso que faz parte do charme, Marco. Eu acho que é isso que é legal. É você suspender a sua descrença quando você vê. Né, e o que chamam em inglês de... Mesmo que ela seja absurda, mesmo que ela, a gente sabe que se alguém tentasse entrar dentro de um vulcão, o que aconteceria era primeiro morrer sufocado pelos gases e ser queimado pela lava ardente. Mas a gente embala naquela fantasia dele de uma forma tão gostosa que ele não consegue largar o livro. Né? Eu, depois, anos depois, reli e a sensação continua a mesma. Né? Embora eu hoje, né, mais maduro, entendo que para a geração moderna, novamente, aquilo que eu falei agora do ET, essa geração moderna é mais exigente em certos aspectos. Né? Em certos aspectos. Ficção, que não eram comuns, principalmente no século XIX, né, quando o Verne escreveu O Viagem ao Centro da Terra, não era para uma literatura infanto-juvenil, né, não se preocupava, não havia preocupação, por exemplo, em explicitar as motivações, né, por que o professor Liebenbrock resolveu ir para o centro da Terra. Mas aquilo que falaste dele, mesmo, né? Que vi, da mesma forma como o Tio Patinhas e eu levava os sobrinhos dele para as aventuras dele. O Tio Patinhas até tinha uma explicação, né? Era sempre alguma coisa envolvendo dinheiro, né? Mas a noção que se falasse do suspensão de descrença, né? Suspension of disbelief, como eles chamam nos Estados Unidos, quer dizer, se a pessoa não, né, não entrar com esse posicionamento, não vai obviamente nem aceitar, obviamente, um pato falante, né? E sem contar uma coisa que eu sempre achei bizarra e obviamente aceito, né? O Donald, por exemplo, tá nu do umbigo para baixo, mas quando ele toma banho, ele sai com a toalha embaixo. Eu sempre pensei nisso, né? Eu sempre pensei nisso, ele tá nu da cintura para baixo. Exatamente. Então, eu tô muito tirado. Mas assim, e aí, então... que você fala um pouquinho das leituras... Perdão, fala. Complementando, um pouco longe. Depois do Karl Barks, a revista que também muito me influenciou muito, muito mesmo, que eu amava ler, era a Média. Ah, Mad Magazine, Mad, né? Claro. Quando, desde o primeiro número, quando foi publicado aqui, se eu não me engano, foi em 74, eu nunca vou me esquecer que a primeira sátira da Mad era dos filmes do 007, do número 1 aqui no Brasil, né? E eu fiquei encantado, porque eu era cinéfilo, eu já amava cinema desde aquela idade, né? Isso, aliás, é uma coisa que eu peguei da minha mãe. Minha mãe amava cinema. Ah, é? Foi dela. Isso é dela. Isso veio dela. Então. Eu peguei, ela gostava de ficar assistindo filmes na televisão, me levava no cinema... Eu fui assistir com ela um monte de filmes, 20 Mil Léguas Submarinas, fui assistir... Ah, claro, Kirk Douglas. Quando reprisou no cinema, fui assistir, fui assistir A Noviça Rebelde com ela, enfim. Que bacana. Ela me levava pro cinema porque ela amava cinema. E à noite, quando passava os filmes clássicos, né? Claro. Ela gostava de ficar assistindo. Você também lembra disso, que na televisão aberta, algo que também acabou, e que eu acho que isso é aquilo que a gente estava falando antes do programa, né, dias atrás... Uhum. A gente estava falando da falta de cultura da juventude em relação às coisas do passado clássico. Da cultura pop em geral, claro. Por exemplo, pegando carona no que você estava falando, eu conheci Doris Day através de Sessão da Tarde. Eu também. Noite... Tipo assim, 11h30 da noite, né? Lembra-se que, obviamente, que quando depois acabava a programação na TV, ficava fora do ar. Eu me lembro, abraçado com a minha mãe, morrendo de medo, vendo um filme com Christopher Lee, aquele Drácula, o Príncipe das Trevas. Hammer, aqueles maravilhosos filmes da Hammer. Exatamente, dublado em português. Eu adorava o filme de terror. E, nossa, até hoje, quando eu revejo esses filmes, né? Eu ainda sinto mesmo, e aquilo que eu falei da memória afetiva, a gente acaba relembrando aquilo lá na nossa cabeça. Aqueles filmes do Drácula, principalmente os do Drácula, né? Do Christopher Lee e do Peter Cushing, né? Fazia os filmes a dobradinha, eram muito gostosos de assistir, né? A Hammer ali, ela renovou o cinema de terror nos anos 50 e 60. Exatamente. E eram filmes muito gostosos de assistir, barato, sim. Tudo com baixo orçamento, mas com padrão... De direção muito bom, né? Terence Young e tudo mais. Terence Fisher, né? Terence Fisher, perdão, isso. Não tinha qualidades técnicas, assim, de como teria hoje. Por isso que eu digo, a exigência hoje, as pessoas acabam perdendo de vista o mais importante, que é o prazer de ver uma história. Perfeito. Né? Que é o barato de acompanhar os personagens, a história, de se prender, né? Naquela época a gente não ligava para as questões técnicas, a gente via os defeitos, alguns filmes tinham defeitos especiais, né? Mas que a gente relevava. Claro. Né? Agora mesmo nas férias, né, eu estava pensando nisso, eu comprei há muitos anos, quando eu tinha 16, 17 anos, eu comprei uma série de volumes sobre efeitos especiais da antiga revista Starlog, você deve lembrar. Claro, claro, eu tive vários números dessa log, adorava Fangoria também. É, então, eu comprei na época, e como era inglês na época, eu tinha 16 anos, eu não sabia ler inglês. Então eu falei, vou guardar e um dia que eu aprender inglês eu vou ler. E com o tempo, claro, aprendi inglês e comecei a ler. Fui lendo, só que eu não li todos esses volumes de uma vez só, fui lendo aqui e ali, porque aí as coisas da vida vão acontecendo, você não tem tempo e vai deixando para ler depois. Então agora, finalmente, resolvi ler o último dos volumes lá, que é de 82. E aí eles falam ali sobre os efeitos especiais daquela época. E é muito gozado, muito engraçado ver os depoimentos dos técnicos falando a respeito dos efeitos especiais. É o início dos efeitos digitais, né? Claro. Fala, inclusive, do Tron, você lembra bem do Tron? Claro, claro, da Disney e esse material até, eu li essa Starlog, era sobre os Optical Effects, né? O Birth of isso, Optical isso. Effects, diríamos assim, né? O nascimento e é engraçado que eles falam aquilo como uma novidade, é incrível, claro. Potência de não sei quantos megas tinha o computador, e hoje a gente dá risada, né? Sim, potência do computador era ridícula perto dos computadores de hoje. Qualquer celular tem mais potência que aqueles computadores daquela época. E eles falam também dos efeitos artesanais que eram feitos naquela, que eram usados naquela época para fazer os atores da Arca Perdida, o Poltergeist. Claro. Imagina você que o Poltergeist, né, eu não sabia, a cena final, você deve lembrar bem, que a casa é engolida, né? Claro. Dentro da luz, aquilo foi feito com uma maquete desmontável e a luz e atrás da maquete um aspirador de pó que sugava a casa. Isso era feito assim. Não tinha efeito digital, não tinha, era tudo artesanal. Quer dizer que na verdade existiam efeitos óticos já há um tempo, mas sim, não digitais, sim. Né? Não tinha efeitos digitais, até tinha efeitos digitais, mas eram muito toscos, não dava para fazer uma coisa elaborada porque não tinha, os computadores não tinham capacidade, né, como tem hoje. Mas o que eu noto, o que eu notei, lendo esse volume, é o amor que aquele pessoal tinha por aquilo que fazia. E esse amor que transformava aquilo numa arte. Né? Você deve lembrar bem do Ray Harryhausen. Claro, Ray Harryhausen, o rei dos stop motion effects, né? Efeitos de quadro a quadro, animação quadro a quadro. Aquilo era feito na raça, né? Eu, às vezes, dou aula disso, eu explico para os alunos, e eu mostro algumas cenas, né, e meus alunos ficam um pouco abertos de ver as cenas que eu mostro, né, de alguns dos filmes do Ray Harryhausen, e falo, gente, ele fez isso com um bonequinho de borracha e armação de metal de 10, 12 centímetros de altura, sozinho, né, porque ele não trabalhava em equipe, ele fazia sozinho artesanalmente. Claro. Né? Naqueles filmes lá, o Jazan, o Zero de Ouro. Sabe qual que eu cresci vendo reprises? O Dr. Lau. Ah, esse também é uma delícia, Sete Faces do Dr. Lau, é muito gostoso esse filme. Sete Faces do Dr. Lau, né? Acho que é com Tony Randall, se eu não me engano. E tinha né, um amor, aquele pessoal que fazia isso, não era só pelo dinheiro. Claro, a gente sabe, é um trabalho, é um negócio e tudo mais, mas havia, dava para perceber o amor, a paixão por aquilo que eles faziam. Claro. E hoje eu tenho a impressão que os efeitos especiais, tudo bem, são mais realistas, são perfeitos, não tem o que se falar, obviamente. São fluidos, você mal consegue distinguir, né? Esses dias atrás eu estava vendo o filme que ganhou o Oscar, o Parasita, e ele está cheio de efeitos visuais, digitais. Mas a gente não percebe mais. Está tão perfeito, tão integrado a imagem, que a gente não consegue mais distinguir o que é efeito especial do que é imagem. Mas, por trás dessa perfeição, tem uma certa frieza, uma certa... Eu sinto que não existe aquele amor, por mais que os efeitos não fossem perfeitos na época do Ray Harryhausen, que a gente visse que havia aquele efeito estroboscópico, né, do stop motion. Claro. Mas aquilo que fazia o charme, aquilo que dava o charme àqueles filmes, eu acho. Acho que a gente sentia o esforço do artista por trás, né? Sem contar que eu acho que é uma explicação até que, não estou querendo ser pseudo aqui, filosófico, nada, mas eu acho que o fato do técnico antes ter que tocar a substância, tocar a borracha e hoje em dia o distanciamento que a pessoa tem fazendo com o mouse, eu acho que isso também se vê um pouquinho, se sente isso depois, né? Eles não são tão palpáveis. Acho que quem é hoje o artista é o programador do computador. Claro. Ele é o artista. Claro. Ele que cria o software magnífico que faz tudo aquilo lá. Não que não haja o trabalho do animador, não, claro que ele não tenha o trabalho, enorme, a parte artística dele tem, mas eu sinto que é uma coisa mais distanciada, menos claro. Envolvente do que era, porque por conta um pouco disso que você acabou de falar, da coisa física, do cara pôr a mão, pôr a mão nos bonecos, pôr a mão nas maquetes, fazer a coisa acontecer com recursos simples, né, e efetivos, né, e claro. Conseguir criar a ilusão, a magia, é isso, esse é o segredo do cinema. Perfeito, acho que esse perfeito. É o fascínio do cinema, né, criar a magia, criar a ilusão de que aquilo está vivo, de que aquilo é real, né. Uhum. Querida, assim, ó, eu vou daqui a pouquinho já passar para os teus livros, mas eu queria antes, vamos tentar dar uma passada rápida, tá, sobre esse teu período trabalhando com quadrinhos, né? Me fala como é que foi, assim, a ideia de trazer o Wolverine para o Brasil, pode ser? Pode, claro. O universo dos super-heróis, né, eu sempre, desde que comecei a ler, eu comecei a ler numa época também, nos anos 70, pelo Ebal, né? Aquelas edições de preto e branco e tal, e foi sempre, a minha paixão foram os gibis da Marvel, né? Sim, da Marvel. Eu gostava, assim, também do Batman, principalmente o Batman e alguma coisa do Superman, mas você se lembra bem que os profissionais da DC daquela época, antes da revolução do Watchmen, do Cavaleiro das Trevas, eram personagens muito unidimensionais, né? As histórias eram muito simplistas, né? Agora mesmo, nas férias, também estava relendo algumas histórias do Neil Adams e do Danny O'Neill. Embora o Neil Adams seja excepcional como artista e fascinante, e o Danny O'Neill depois também iria amadurecer como roteirista, a gente percebe que as histórias são muito, muito fraquinhas, muito mal ajambradas. Apesar, só te interrompendo, Que o Neil Adams, as pessoas só, assim, só uma interrupçãozinha, o pessoal gosta de falar, né, como o Frank Miller tornou o Batman um justiceiro, sanguinário, mas não leva mal, eu cresci com o Neil Adams e o Batman dele já era bastante violento. Sim, era violento, era sinistro, né, ele criou, o Júlio Schwartz, que era o editor, né, quem disse isso também numa conversa num dia desses foi o João Paulo JP, né, um grande tradutor de quadrinhos, acho que um dos maiores tradutores de quadrinhos do Brasil, ele e o Mário Barroso, são dois dos maiores, né, se não os maiores, e ele estava lembrando disso, né, que o Júlio Schwartz é que queria um Batman mais sério em contraposição ao Batman meio cômico, né, meio não, completamente cômico, né, da série de TV, que na época estava fazendo sucesso. Sim, nos anos 60, minha série favorita. Uhum. Também amo aquela série, mas a gente entende que a série era uma sátira, mais do que uma homenagem ao Batman, né? Uhum, que é o universo dos quadrinhos. Uhum. E o Batman dos quadrinhos naquela época, do Neil Adams, do Danny O'Neill, era mais sério, era mais sinistro. Mas as histórias, faltava alguma coisa nas histórias. Entendi. Na mesma época, a Marvel estava voando alto, né? Estava em voo de cruzeiro ali com o Homem-Aranha, o Quarteto Fantástico, os Vingadores ali, em todo aquele universo que o Stan Lee e o Jack Kirby, principalmente o Jack Kirby, hoje tão esquecido, né? Tem o mérito de ter ajudado a criar, praticamente ele criou os grandes personagens que hoje fazem sucesso aí dos Vingadores, né? A começar pelo Capitão América, né? Ele e o Simon, né? Então eu me encantava muito com essas histórias da Marvel, que eram publicadas pela Ebal. Depois, quando mudou para Block, eu continuei lendo, né? E aí quando mais tarde, aí teve uma época que eu na época da faculdade e tal, parei um pouco de ler, não continuei acompanhando, mas voltei depois quando fui trabalhar na Abril. E como é que foi a tua entrada na Abril? Me fala assim, vamos tentar falar assim de forma resumida, a tua entrada para daí ter o poder e a ideia, né, de trazer o Wolverine para cá, ou seja, não era quadrinhos, não eram só quadrinhos dos X-Men, quer dizer, trouxeste os quadrinhos, tivesse a ideia de trazer para o Brasil, apostar que o Wolverine iria fazer sucesso solo. O Wolverine, ele já vinha sendo, desde que ele tinha surgido, né, entre o X-Men, né, ele já vinha se destacando como o personagem mais carismático, né, isso se repetiu, é engraçado que se repetiu depois nos filmes do cinema, né, tanto que acabou também ele ganhando a série própria o Hugh Jackman estrelando o filme solo, E a mesma coisa aconteceu antes nos quadrinhos, né, ele foi se destacando tanto que os leitores... sem o Wolverine, o X-Men perdia uma grande parte do seu encanto, principalmente naquela fase do Claremont e do Byrne, né, que é magnífica, né? Que foi quando realmente todo aquele universo do X-Men foi bem elaborado, foi bem desenhado, né, todas aquelas histórias maravilhosas ali daquela fase do final dos anos 70 e início dos anos 80, né, que o Byrne e o Claremont deram, né, forma uhum. ao X-Men. E o Wolverine sempre foi um personagem meio assim, fora dos padrões, principalmente o típico politicamente incorreto. Sim. É, tanto que as histórias solo que foram publicadas, elas tinham um desenho do John Buscema, as primeiras, né? Claro. Os primeiros arcos de histórias. Tinha uma ambientação meio no ar, você deve lembrar disso, meio sim, no ar. Sim, as histórias sim, se passavam numa ilha no sudeste asiático, então tinha aquele ar. Um tom quase de filme de terror, né? Um tom quase de filme de terror, policialesco para terror, quase. Lembrava um pouco do Neil Adams, na ambientação isso. sinistra, né? Uh-huh, e as histórias a gente publicou em preto e branco, elas tinham uma força ainda maior, por ser em preto e branco, criava mais ainda aquele clima de mistério, aquele clima meio de noir, que era bem próprio daquela primeira fase das histórias do Wolverine ali na revista solo dele, tá? E eu acho que foi muito feliz, porque veio ao encontro do que os fãs queriam, né? E eu sempre gostei muito do fato do Wolverine ser aquele personagem dividido, né, entre a natureza humana e a natureza animal dele, claro. Instintiva, né, irracional e violenta dele, ele tentando controlar os instintos, a violência dele, né, isso. E naquele conflito, né, e o caso de amor dele com a Mariko, e também com a Jean Grey, né, e toda aquela complexidade, um dos personagens mais interessantes, né, do universo Marvel, né. Que surgiu naquela época, né? Então eu achei que a gente achou, né? Eu, não fui eu sozinho, né? O Sérgio Figueiredo, que era o editor-chefe, né? Dele que partiu a ideia, né? A gente achou que funcionaria bem a revista solo, estava maduro o personagem, porque tem uma coisa também, né, Marco? Uma coisa que muita gente não entende, que no trabalho com alguns personagens, a gente tem que esperar o momento certo do personagem adquirir maturidade, adquirir corpo para que ele seja editado solo. Né? Você deve lembrar que anos antes... Tipo assim, um período que o personagem possa caminhar com as próprias pernas, diríamos assim. Sim, né? Que ele pode caminhar, porque se você fizer isso de uma forma muito prematura, você pode matar o personagem. Ah. Você pode matar um bom personagem se você logo soltar ele. O ideal é que primeiro ele ande em companhia com outros personagens ou as histórias dele frequentem uma revista com outros personagens. Você deve lembrar que as primeiras histórias do Conan, né, que saíam em formatinho, elas saíam em Grandes Heróis Marvel e outras revistas da Marvel com outros personagens. Claro. Só depois de um tempo é que a Espada Selvagem de Conan começou então a ser publicada com as aventuras solo dele. Claro, sem... claro, claro. E aí ele hoje é lendário, né? Hoje é mítico, né? O Conan outro personagem também que eu idolatro, que eu amo, né? É o Conan, que também foi quando eu cheguei, comecei ali na época da faculdade, eu tinha uns 18 anos e tal, e me apaixonei pelo aspecto principalmente cinematográfico da forma como as versões eram feitas, né? Pelo John Buscema, Antônio Zezuniga, aquele pessoal todo claro. Lá. Claro. E é muito, muito interessante também o universo que ele habitava, né? Da Suméria e tudo mais, toda aquela criação, né? É, aquela criação do Robert Howard é uma coisa interessantíssima, né? Porque ele tudo bem, ele bebeu na fonte de outros escritores que vieram claro. Um pouco antes dele, mas ele deu uma carga, uma força àquele universo que ele se torna tão fascinante. A gente quer saber mais sobre a Era Iboriana. É uma terra meio onde ele podia colocar qualquer coisa. Tinha dinossauros, mágicos, sim, feiticeiros, sim. princesas, castelos medievais, árabes, tudo sim, misturado sim, ali. Sim. E acho que é isso que tornava tão interessante, né? Aquele universo, aqueles monstros, aquelas criaturas horripilantes, né? Meio H.P. Lovecraft, tinha um pé no Lovecraft, né? Totalmente. Tinha um pé em Lord Dunsany, né? Também outro escritor que é inglês, né? Que veio antes, o Robert Howard também criou... Começou a criar esse tipo de ambientação. E até um pouquinho Júlio Verne também, né? Também, tem sim. Claro. Tem Edgar Rice Burroughs no poder. Claro, totalmente. Tarzan. O Lucifer do Princesa de Marte. Tem um pouco de tudo isso daí. Perfeito, o próprio personagem perfeito. Do Conan evoca muito os personagens que o Burroughs criou, né? Exatamente. Querido, assim, ó, e daí tudo bem, daí depois trabalhaste também, obviamente, com quadrinhos da Disney. Quanto tempo foram com quadrinhos da Disney? Olha, não foi muito tempo, foi mais ou menos entre 97 e 98 e até o momento que eu deixei Abril. Eu deixei Abril, saí da Abril em 2003. Então, 2003. Foi, acho que, uns 5 ou 6 anos, por aí. Tá, Tá, tudo bem. E assim... Infelizmente, a gente pegou um momento muito ruim em que a Abril estava passando por um momento ruim e o mercado de quadrinhos também estava passando por um momento muito ruim. Claro. E eu acabei saindo, né, da Abril e saí do universo dos quadrinhos, né, antes de da gente poder ter das coisas melhorarem um pouco e antes de serem editados aquela série. Foi feito muito bem feito, muito bem produzido a propósito, né, das histórias do Karl Barks, resgatando tudo aquilo lá, os clássicos, né, do Karl Barks. Infelizmente eu saí antes disso. Só o pessoal que, que estiver ouvindo, tá? A gente está falando de Karl Barks, com B de Brasil. Não está falando em Karl Marx, tá? É Karl Barks. Parece acrônimo, né? Karl Marx e Karl Barks, parece que são irmãos. É, D-A-R-K-S. Querido, assim, ó, tudo bem. E tinha esse teu, obviamente, pudeste, durante muito tempo, editando, né, material internacional, material de fora, obviamente, foste também alimentando esse teu lado super criativo, o teu lado, né, lado, assim, de criar universos, né, criar mitologias, vamos chamar assim, tá? Eu acho que a gente vai se alimentando de todas essas influências, né, eu acho que todos os escritores do Fantástico, né, o Ricardo Quartim, que também criou... Sim, grande Ricardo, um abraço, Ricardo. O Senhor do Ouro, grande Ricardo Quartim, que eu tive a honra de fazer o prefácio. Isso. Ele agora está fazendo a continuação, também está indo muito bem. Não, tenho certeza que vai fazer o mesmo sucesso, até maior do que o primeiro livro. Ele merece, certamente. A gente entrevistou o Ricardo há uns 2 anos e meio, 3 anos. Uhum. Né? Ele é magnífico. É. E todos nós, né, que gostamos desse universo do fantástico, desse universo de fantasia, de vários tipos, seja do super-herói, seja inserido na ficção científica, seja na fantasia histórica, né, todos nós, de uma forma ou de outra, acabamos bebendo nessas fontes, né, desses autores, escritores, cineastas, quadrinistas do passado, e a gente acaba sendo influenciado por isso. Em um momento ou outro, a nossa sensibilidade, vamos dizer assim, né, sensibilidade artística, acaba forçando a gente a querer pôr no papel, querer pôr para fora as histórias que a gente vai bolando na nossa cabeça, né? Sim. Uma das grandes influências também que eu sempre tive, né, principalmente na parte dos meus contos que eu pretendo publicar em breve, também foi o Além da Imaginação, aquela série maravilhosa do Rod Serling. Rod Serling. Um gênio, né? Uhum. Um gênio, foi um dos maiores gênios da televisão, né, naquela época. Uhum. E a série foi uma das séries que mais me cativaram, né, pelo inusitado, pelo Twilight fantástico. Zone. Uhum. E aquilo acabou me influenciando também bastante, também a criar histórias com inusitadas, fantásticas, e ao mesmo tempo com algum conteúdo, alguma coisa que fosse pertinente, né, a questões filosóficas, sociais, políticas, claro, que é o que ele abordava muito em Além da Imaginação. Totalmente. Tudo isso daí acaba fazendo com que a gente, o material, né, dos sonhos, né, com que a gente acaba trabalhando. Não que a gente copie, não é isso. A gente se inspira, né? Tudo isso acaba servindo de inspiração. É claro que também tem os fatos da vida, as coisas da vida que também inspiram a gente. Eu sempre falo que os personagens, eu tiro sempre das pessoas que eu conheci. De mim mesmo e das pessoas que eu conheci. Né? Claro. E deixa eu te perguntar uma coisa. A partir de 2011, né, começaste a lançar romances. Trabalhos teus mesmo, né? No caso, Sumé, no caso, foi lançado em 2011. Mas quanto tempo toda essa ideia do monge irlandês na Idade Média, essa interação dele com indígenas brasileiros, quanto tempo já estava sendo cozinhada na tua mente? É isso que você está me perguntando, Marco, é muito interessante, porque... eu encaro a criação literária mais ou menos como a fabricação de um vinho, né? Você, ou de um pão. Você vai recolhendo os ingredientes, vai juntando na sua cabeça. Às vezes são coisas que eu li, ouvi falar, ou assisti em algum lugar, lá na minha infância, e ficaram na minha cabeça. E de repente as coisas vão se juntando em algum momento ou outro, e vão se juntando e aos poucos se aglutinando, e formando aí uma massa crítica. Entendi. É aí nesse momento que começa a criação. Do Sumé, eu li um texto sobre ele muitos anos antes, e aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, puxa, que personagem interessante esse, né, o herói dos índios brasileiros. Quem será que foi esse Sumé? Porque os índios falavam tanto dele, e esse mito do Sumé, ele está espalhado pelo Brasil todo, de norte a sul. Tem até uma cidade na Paraíba chamada Sumé, no Paraná, tem a estrada do Peabiru e tem as pegadas do Sumé na praia, nas rochas. Então tem um mito em torno do Sumé que é tão foi tão forte que ele abarcou praticamente todo o território do Brasil, principalmente na costa brasileira. E o interessante é que não se sabe qual é a porcentagem disso, que é verdade ou não, né? Pois é, e como todo mito, né? Como todo mito, sim, a gente não sabe até onde isso... algum fundo de verdade havia nisso. Certamente. Né, algum fundo de verdade. E foi justamente em cima dessa hipótese, né, da verdade, do que poderia ser, de quem poderia ter sido esse Sumé, que eu criei o meu livro. Aí eu juntei com outra coisa que eu já tinha lido também, com outras coisas que eu tinha lido, a respeito dos monges irlandeses, que na Idade Média, lá nos séculos 10, 11, saíram para navegar em busca de uma ilha paradisíaca, curiosamente chamada de Brasil. Brasil, em gaélico, quer dizer Ilha dos Bem-Aventurados. Pouca gente sabe disso, que é o nome, alguns acham que o nome do nosso país vem dessa ilha mítica que os irlandeses buscavam, chamada Ilha Brasil. Que a outra teoria é que veio do pau-Brasil, né, obviamente. É, né? Também. Sim. Mas essa teoria, essa ideia de que surgiu dessa língua gaélica, não é gratuita, porque os portugueses, ao descobrirem, tem uma ilha Brasil também na costa da África, que os portugueses batizaram, porque eles estavam procurando essa ilha do paraíso. Então, reforça a ideia de que o nome do nosso país foi dado por conta também dessa ilha. Não só por causa do pau vermelho, do pau Brasil, por causa da cor de brasa, né, Brasil. Sim, sim. Mas por conta do Brasil, né, que quer dizer Ilha dos Bem-Aventurados. Mas é legal a ideia de que é uma Ilha dos Bem-Aventurados, porque remete à ideia de paraíso na Terra, que até hoje é uma ideia que a gente tem do nosso país. Perfeito. Né? A ideia de que é um paraíso e tal, e aí ele chega numa terra paradisíaca, onde estão todos os índios lá, todos os índios e as índias completamente nus, e pensa, bom, cheguei no paraíso. Só que ele percebe que não é bem assim. Né, ele começa a ver que, pera um pouco, não é bem assim, né, não é bem o paraíso que imaginei. E aí a história vai tomando os rumos, um pouco seguindo a lenda, um pouco da minha cabeça, que eu fui inventando aí o que poderia ter sucedido, né, com esse... Não, tá tudo bem, mas assim, só uma coisa, tá? Gente, então a gente está por partes, né, então esse é eu, Sumé, S de Samanta, U de Uivo, M de Maria, E de Eduardo. Eu Sumeta. Esse, no caso, foi considerado dos melhores, das melhores obras literárias daquele ano, né? 2011, 2012, né? E foi indicado ao prêmio, foi finalista, né? Foi finalista do prêmio Jabuti daquela época, na categoria Infanto Juvenil. Isso, tá, perfeito. Isso, só uma coisinha, que eu sei que a gente sente realmente a tua influência, uma influência fortíssima, conversou antes até, sobre cinema, seriados e tudo mais. E no caso, eu sei, por exemplo, de influências, né, citadas assim, e nos teus outros dois livros. Mas neste caso, teve assim, algum filme ou alguma dupla de filmes, de repente, assim, que te ajudaram, que meio serviram quase de embasamento para esse livro, eu ou não? Sim, claro. Teve, por exemplo, o 20 Mil Léguas Submarinas. Sim. Teve um pouco dos filmes do Tarzan, né, dos filmes antigos do Tarzan. Teve também, bebi um pouco na fonte, né, dos filmes do Robinson Crusoe também, do livro do filme, né, do Robinson Crusoe, né? Claro. Todos aqueles filmes de capa e espada, aqueles filmes, e é claro... Sim, sim, capa e espada tem até também, mais, né, até a gente vê no computador bastante, né? Mas é óbvio que filmes de faroeste também me inspiraram no sentido do herói, né, que chega entre os índios e tal, não para matá-los, mas para passar um pouco do seu conteúdo, as suas ideias, enfim, sim, dentro daquela cultura lá. Sim, sim, que ele considerava uma cultura primitiva, mas que a gente vê no próprio livro que não era, era bem diferente de uma cultura primitiva, uma cultura altamente sofisticada, e que ele não conseguia enxergar dessa maneira, né? Perfeito, perfeito, tá. Então, este Eu Sumé, tudo bem. E daí vamos passar agora tem outras duas ficções históricas, no caso, Os Conquistadores, né? Fala um pouquinho, eu dei um micro resuminho, mas assim, me fala, fala com as tuas palavras o que, que é esse livro Os Conquistadores. Ele é uma aventura, né, que tem aí um grupo de sertanistas, como eram chamados, antes dos bandeirantes, né, que entra pelo território brasileiro em busca de uma terra mítica, né, que é o Eldorado, ou Manoa, como era também chamada, né, que seria o reduto onde teria um tesouro em ouro. Sim, E a cidade era para ser de ouro maciço, né? Isso. Uhum. Era aquela cobiça, né, que os portugueses e espanhóis tinham, aquela cobiça desmedida, enlouquecedora, claro, né, que eles vão atrás do ouro a qualquer custo, né. Claro. Então, é uma história que acaba enveredando para o fantástico, porque eu quis justamente sublinhar o fato de que era absurda essa busca insana, né, era absurda desde o começo e acaba sendo, tendo lances surreais, surrealistas na história, fantásticos mesmo, né. A história acaba adquirindo uma feição meio surreal, meio fantástica, que foge da realidade, ao mesmo tempo é uma história de aventura, mas também é uma história de fantasia. E uma das coisas que eu acho que chamou muito a atenção do livro, na época, e acabou sendo também, ele acabou sendo objeto de uma dissertação de bacharelado em letras, uhum, é o fato de que o livro, eu coloquei em vários capítulos do livro, indicações de composições de música clássica para serem acompanhadas junto com a leitura dos capítulos. Como trilha sonora. Exatamente, a ideia era essa. Então, eu depois, na época, eu tinha um blog, né, e eu disponibilizei no blog todas as composições, uhum, que estão no livro, né. Até hoje tem na minha página no Facebook, lá tem também eu criei uma pasta com todas as composições, são sempre composições. Para a pessoa poder simultaneamente, quase como vendo um filme mudo, né? Isso, porque eu fui escrevendo os capítulos, ouvindo essas músicas e tentando acompanhar o ritmo delas com o ritmo da prosa. Perfeito, perfeito. Então formou uma espécie de diálogo entre música e texto. Perfeito. Fora isso, o livro também tem os grafismos, né, que eu incorporei lá, né, eu fiz umas experiências, né, então eu coloquei, tem uma hora que um dos personagens perde os sentidos, desmaia, então as páginas escurecem gradualmente e depois no capítulo seguinte, à medida que ele desperta, as páginas começam pretas e vão clareando. Ah, vão, né, clareando, perfeito. Só uma coisinha, os conquistadores, né, eu li alguma coisa sobre, enquanto escrevias, ter essa pegada, né, de algumas aventuras do Errol Flynn, né? Eu posso então deduzir que seria, de repente, as aventuras de Robin Hood, do Michael Curtis, né, que é de 38, por aí, né? É aquelas coisas do Michael Curtis, daqueles filmes maravilhosos de capa e espada que a gente assistia na sessão da tarde, os antigos seriados, né, que a gente via na televisão, filmes, né, de como Castores da Arca Perdida, obviamente, né, Indiana Jones, claro. Uma referência eterna, né, da nossa geração, sim. Então tudo isso tem um pouco, tá fundido ali, na história desses aventureiros aí. Uma das pessoas da rádio, né, grande amigo, meu grande irmão, Renzo Mora, nós só fazendo um link aqui, olha só, né, porque no caso citaste, né, como referência, as aventuras de Robin Hood, que é de 38, do Michael Curtis, né, e no caso ele escreveu um livro sobre o filme do Michael Curtis de 39, que é o Casablanca. Casablanca, né, um link é maravilhoso, aqui. Né? Exatamente. Michael Curtis, falando do Michael Curtis, uhum, é um dos meus diretores prediletos, né? Extremamente prolífico, né? Ele dirigiu, uhum, uma penca de filmes, né? Trabalhava com o chamado cinemão, mas tinha uma marca própria, né? Pois é, ele era um artesão, mas ao mesmo tempo também era um artista, ele era um autor. Se você pegar o filme dele, você consegue identificar temas, estilos, né? A começar pelo próprio Casablanca, que é um maravilhoso, né? Sim, você tinha lá o Robin Hood, você tinha o Capitão Blood, tinha, claro, filmes de mistério, filmes noir, né? Ele fez, exatamente, musicais, ele fez até uma versão pro cinema do Egípcio, né? Um filme Isso. Olha só, e também tem como influência, o teu livro Os Conquistadores, também tem como influência o Grande Motim. Sim, tem. O Grande Motim, tá, né, o clássico de 30. Tá, mas deixa eu te interromper aqui. É que tem várias versões. Posso deduzir que essa seria a versão de 1962, com Brando, não, o Marlon Brando e o Trevor Howard? Pra mim ainda é a melhor. É do Clark Gable, tá, e Charles Walton. Pra mim é o que eu mais gosto. Ah, tá, porque o outro linkzinho só, puxando a brasa também do nosso, do meu amigo que te falei, do Renzo, que trabalha com a gente na rádio, uhum, o diretor, né, dessa versão é Lewis Milestone, e ele obviamente dirigiu o Ocean's Eleven, né, 13 Homens e o Segredo, isso, que o meu amigão Renzo lançou um livro sobre o Rat Pack chamado Três Homens e Nenhum Segredo, que é analisando. Eu só quis fazer esse link porque o Lewis Marston, que dirigiu o Grande Motim, a segunda versão do Grande Motim, versão, que tanto influenciou teu trabalho, dá para dizer também que o filme mais emblemático do Rat Pack, né, do grupo de picaretas, né, de maus elementos, entre aspas, liderado pelo Sinatra, exatamente, o pessoal todo lá. Exatamente, o Renzo fez um livro sobre isso. Júnior, Isso, mas fala assim, querido, assim, e eu posso deduzir que quando tu tá escrevendo, tu também, tu paras e vê o filme, e revê os filmes, como é que funciona Olha, isso? Olha, o que eu faço primeiro é ter as ideias, né, eu vou aglutinando as ideias e tal. Depois que eu tenho as ideias, eu assisto alguns filmes chaves, né? Nesse caso, o Grande Motim, o Rio Vermelho também, que é uma espécie de Grande Motim, mas do Faroeste, né. Com John Wayne, Joanne Drew e o Montgomery Clift também, né? O John Wayne, é maravilhoso. Filme de 49, eu acho, 48. Eu revi esses filmes, assim, para pegar ideias, não para copiar, obviamente, mas para pegar ideias, né? Sim. E depois que eu vejo alguns filmes, um conjunto de filmes, e também releio alguns livros, leio algumas coisas, aí eu sento e não vejo mais nada para não me deixar influenciar, e aí eu trabalho só no livro, pensando e bolando e viajando, aí sim eu crio minha própria ficção. Eu tomo como ponto de partida esses filmes e livros, né, como referência, e depois, a partir daí, eu ando com minhas próprias pernas, né, porque aí o livro adquire vida própria, né. Não, tudo bem, mas, e assim, tá, a gente falou, obviamente, dos Conquistadores, né, vamos agora para o As Pragas, tá? As Pragas tem uma... fala um pouquinho, também citei por cima a premissa, assim, mas me fala um pouquinho disso, né? Obviamente, tem a ver obviamente, com os jesuítas, tem esse lance todo de maldição, essa presença espiritual maléfica, diríamos assim, né? Naquelas ruínas. Fala um pouco disso, por favor. É, eu fiz para preparação do livro, cheguei aí nas missões, né, aí no sul. Ah, que legal. Lá no sul, cheguei a ver, visitei, tirei fotos, fiz filmagens, é magnífico aquilo. Ou seja, não sei se você já teve a oportunidade de visitar. Não espalha, vergonhosamente. Eu não fui, pois é. Eu chamo de, eu diria que é uma Pompeia brasileira, é fascinante. Né? Você sente ali a história, né? E sente, é claro, também o massacre que foi perpetrado contra os. Claro. Né? E a história toda, ela tem um pouco um pé no gótico, tá? É quase que fosse um romance gótico. Tanto que eu reli, para escrever o livro, eu lembro que eu reli o Morro dos Ventos Vivantes e algumas outras obras góticas. Bront. E alguns filmes góticos também, como o próprio Morro dos Ventos Vivantes, a versão de 39 lá com o Laurence Olivier. Baseado no texto da Emily Bront. É, então. É, e também Jane Eyre com o Orson Welles e claro. O John Fontaine. Eu acabei revendo esses filmes para criar uma ambientação meio gótica para essa história. Uma pegada meio Edgar Allan Poe também, né? Oi? Uma pegada meio Poe, Edgar Allan Poe também, né? Sim, Edgar Allan Poe, claro. Né? Edgar Allan Poe é uma grande influência minha na literatura, né? É, eu acabo, como outro grande escritor de terror brasileiro que a gente tem, né? O Rubens claro. Lissete, né? Ele também ama o Poe. Também. E eu compartilho com ele essa paixão, porque o Poe é realmente fascinante, né? Uhum. E muito disso vem da Queda da Casa de Usher, eu me inspirei nela claro. Para escrever, assim como outros livros, como A Peste do Camus, e uhum. acabei criando uma história que é um pouco de mistério, um pouco de terror, um pouco fantástica também, descendo ainda mais nessa coisa, né, do fantástico, do surreal, né, em uma missão que é meio que assombrada, uma missão meio que com coisas misteriosas acontecendo, coisas estranhas. E aí, quando começam as pragas a acontecer, que não são exatamente as pragas bíblicas, né? Mas elas têm, sim, relação com as pragas bíblicas acontecendo, né? Tudo fica de ponta cabeça, tudo fica de cabeça pro ar. As coisas começam a ficar esquisitas, estranhas, né? Então, no final, ao escrever o livro, né? Eu acabei publicando no ano passado, sem querer, acabei sendo um pouco profético, né? Porque eu não imaginava que ia acontecer essa pandemia esse ano, né? Ah, claro. Isso que a gente tá vivendo. Então, As Pragas foi meio que um pouco profético daquilo que a gente está vendo hoje, né? É uma história de confinamento, uma história dentro da missão, mas, ao mesmo tempo, é uma história que envolve fatos e acontecimentos misteriosos dentro dessa missão jesuítica fictícia, né, que eu criei, chamada Vera Cruz. Vera Cruz, perfeito. Por sinal, até tem referência, tá fazendo até uma referência também com o Faroeste aí, né? Sim, famoso, né? Com só o nome, Beck, isso. Burt Lancaster, né? Exatamente. Mas, querido, assim... Vera Cruz. Isso, As Pragas que escreveste, me citaste que também, em off, que tinha como influências também, por exemplo, em matéria de cinema, os Dez Mandamentos, né, do Cecil B. DeMille, e Sangue de Herói, né, que é do John Ford, com a Shirley Temple, né, com Henry Fonda e, obviamente, com John Wayne, né? E também os filmes, a gente falou deles também, muito também da influência das Pragas veio também dos filmes do Drácula, do... da Hammer, né? Tem um pouco da aquele Hammer, espírito. Da produção, eu entendi que é um pouco daquele espírito da Hammer lá, reviver ali, insuflar um pouco daquele espírito de terror, aquela coisa meio misteriosa, meio assombrosa, né? Dentro daquela cidade, uma cidade cheia de passagens misteriosas, cheia de quartos estranhos, coisas estranhas que acontecem e ninguém sabe direito o que há ali. Que interessante, que interessante. Eu gostaria de saber, assim, desses teus... esses teus livros, tá? Como é que é o lance da acessibilidade dele para a pessoa adquirir? Como é que é? Desculpa, Marcos. Assim, por exemplo, o primeiro não tem mais, não está mais disponível para a venda, né? O primeiro, o Eu Sou, está disponível na Amazon, né? Ok. Eu tenho alguns exemplares também aqui comigo, para quem quiser eu posso vender, mas na Amazon tem a versão digital. Pode ser impressa também, se alguém quiser. Claro. É digital e é impressa, né? E aí é só entrar na Amazon com uma outra capa. Uma capa que, na verdade, é uma capa até que funciona muito bem, mas é uma capa criada para o livro. Uma capa que está lá no banco de imagens da Amazon, que aí eu escolhi. Caiu como uma luva. Se você olhar lá no site da Amazon, você vai ver que caiu como uma luva, porque a capa tem tudo a ver com a história, tem tudo a ver com um monge irlandês ali, perdido nas selvas brasileiras. Então, é perfeita a capa. Tá. E Os Conquistadores, no caso, o segundo livro? Os Conquistadores tem livro físico, eu creio que ainda tem na editora Novo Século, que é a editora que publicou, né? Ainda tem no site do Novo Século, mas eu também tenho alguns exemplares para vender, se alguém quiser, posso também vender. E As Pragas, como é muito recente, foi do ano passado, foi lançado quase um ano, foi em outubro, novembro do ano passado que foi lançado, e ainda está lá no site, encontra fácil, e também tem a versão digital. Tem qual é a editora, qual é a editora das Pragas? Oi? Qual é a editora? Século. Dos três livros é o Novo Século. Ah, tá. Então, gente, assim, ó, Marco, né, obviamente, M-A-R-C-O, Moretti, M de Maria, O de Osvaldo, R de Rui, E de Eduardo, 2 T's de Tiago e de Ivan. Marco Moretti, mal que ele pergunte de qual parte da Itália é a tua família? Pelo que eu saiba, é lá da parte da Toscana. Ah, da Toscana, maravilha. Toscana. Uma parte da Toscana, a outra parte é do Vêneto. Da do Vêneto, tá. É. Aqui, acho que 70% do pessoal que veio para o Rio Grande do Sul, de origem italiana, tudo veio da região do Vêneto mesmo. Querido... Inclusive, você falou dos italianos, todos os meus livros, pelo menos os dois últimos, eu sempre coloco uma referência a italianos, a Itália, tem personagens italianos ali, que é essa referência dos meus ancestrais. Claro, perfeito. Marco Moretti, quero agradecer pelo tempo, conversando com a gente, tá legal? Muito obrigado mesmo, tá? Nossa, eu que agradeço. Que pena que acabou, mas estou à disposição. Se quiser uma outra vez a gente conversar mais coisas daquela... E tu falar também que, obviamente, daqui a pouco tu vai ter uma reunião por Zoom, não é isso? Agora eu tenho uma reunião para entrar, mas, assim, uma outra oportunidade eu estou disponível. Não, perfeito. A gente conseguiu, pelo menos, a gente conseguiu, assim, eu acho que... Eu estava cuidando também o lance do tempo, obviamente, para a gente poder fazer justiça ao teu talento, pelo menos dar uma amostrinha, e eu estava, obviamente, preocupado também que, obviamente, você tinha me falado que tem essa entrevista. Mas, querido, muito obrigado de novo, tá? Um grande abraço. Eu que agradeço, Marco. Agradeço vocês também da rádio pela oportunidade, né? E fico à disposição aí, e boa sorte para vocês e sucesso. Muito obrigado, querido. Um abraço, querido. Outro. Um tchau. Abraço. Fala, Marquinho. E aí, querido, viu só, querido, uma coisa, né? Olha só, ele está falando de livros que influenciaram e ele teve que citar um livro que virou filme chamado O Morro dos Ventos Uivantes, que tem aquela canção que me persegue e há anos, né? Não adianta, falando sério. Gente, olha só, é só o nome, tá, que tem a ver, mas o pessoal que acompanha o programa já ouviu umas 3 vezes o João sempre sacaneando. Eu tenho que sempre ir na frente, porque eu tava com medo assim, puxa, vou começar a conversar, daqui a pouco o João do nada vai dizer, ah, pois é, O Morro dos Ventos Uivantes. Pois é. É a Kate Bush, obviamente, que acompanha pesadelos meus há alguns anos. Querido, vamos pro ano 50. Então, por favor, mulher que tu adoras, o pessoal acha que de bom gosto, obviamente curte essa mulher, ou pelo menos vai gostar aqui. Ela é fantástica. Vamos lá, Cristão. Love is a gamble, no matter how you feel. Love is a gamble, it's a roulette wheel. Love is a gamble, no matter how you choose. Love is a gamble, it's win or lose. It's either much too hot to handle. much too cold to touch. You either have to give too little or you have to take too much. Love is a gamble, a 50-50 chance. Let's take a gamble and try romance. Love is a gamble, it's a roulette wheel. Love is a gamble, no matter how you choose. Love is a gamble, it's win or lose. It's either much too hot to handle or much too cold to touch. You either have to give too little or you have to take too much. Love is a gamble, a 50-50 chance. Let's take a gamble and try. Dry romance, please let's try romance. Bad e Beautiful, eu tá aqui, te viu? Gente, é inacreditável, né? Até essa pegada caribenha, afro-caribenha, eu já estava aqui, né? Se, o Fufunha, que Periga está ouvindo o programa, deve estar em cima da mesa, rebolando, né? E Periga até um cara mais conservador, conheço um cara mais sério, digamos, chamado Rogério Alcântara Weber, Periga também, ele tá meio sacudido os quadris. Todo mundo estava dando uma chacoalhada aqui, inclusive eu. Exatamente, pois tava, é. Sim. Gente, essa canção da virada de 58 para 59, o nome Love is a Gamble, amor é um jogo, uma jogatina. A cantora, obviamente, Eartha Kitt, E-A-R-T-H-A-K-I-T-T. Elogia o Rogério Alcântara? Elogia! Rogério Alcântara estava chocalhando os quadris ao som de músicas afro-caribenhas. É, vai lá, exatamente. Rogério. Mostra pra ele. Mostra pra eu? Ele. É, mostra pra ele. Não. Toca o cuco aí. Toca o cuco. Que maravilha. Tava todo mundo... Olha, não tem quem não balance com... Não, é inacreditável. Olha só, gente. Fala um pouco dela. O nome de batismo, Eartha May Kiss. Ela nasceu numa plantação de algodão num vilarejo da Carolina do Sul em 1927. Vocês imaginam, né? Imagina, João, sabe melhor que eu, né? Olha só, Carolina do Sul, 1927, seria, em alguns outros lugares, tipo assim, 1.200 e pouco, né, em outros países, né? É, quando eu fui pra lá, anos 70, 80, já era uma merda, calcula isso. Imagina em 27. Ela faleceu umas 3 semanas antes de fazer 82 anos, mais especificamente no Natal de 2008, faleceu de câncer no cólon. Ela foi... uma cantora, né, obviamente atriz, ativista política, dançarina, autora e compositora. Ela começou a carreira aos 17 anos, numa produção musical da Broadway, e interessante que em 67 para 68 ela estava completamente queimada, porque ela falava, né, abria muito a boca, criticava o presidente Lyndon Johnson, criticava a presença dos americanos, obviamente, no Vietnã, e daí ela estava já assim, bem queimada e precisando de trabalho, e muita gente, eu estou incluído nisso, a conheci, muita gente conheceu o trabalho dela como fazendo uma das mulheres gato, né? Uma das mulheres gato, uma das Catwoman do seriado, sim, Batman, sim, dos anos, sim, 60, sim, né? Maravilhosa. É, maravilhosa, né? Era ela, quer dizer, na verdade foi, antes era Julie Newmar, depois ela, e no filme, e no filme longa-metragem para cinema foi a Lee Meriwether, que era um seriado que eu adoro. Fantástica, linda, linda, isso, linda de doer. Não, pois é, e ela se queimava muito, porque ela abria muito a boca, caía de pau no que ela achava politicamente errado e tudo mais, e o que aconteceu daí? Ela teve uma carreira até proporcionalmente maior na França e na Itália e na Espanha. Ela sempre teve esse apelo sexual palpável, né? E então, assim, só até pra... gente, vamos só pensar na seguinte canção, na virada de 61 para 62, que a gente vai ouvir agora, O Amor Está à Venda, Love for Sale. Vamos lá, por favor. É, meu amigo, na virada... e não é mentira. Yeah. advertising young love for sale. Love that's fresh and still unspoiled. Love that's fresh and slightly. Ô, Marquinho. Fala, Guidão. Você não percebeu na introdução da música uma pegada de Peter Gunn? Nossa, que legal de citar isso. Sabe o que, que eu fiquei mais... Nossa, muito, muito legal do Irmão Cine, claro. Exatamente. Uma pegada muito grande mesmo da abertura do Peter Gunn. Aquela pegada já vista extra cool, né? Exatamente. Super cool. Exatamente. Pois é, eu tava pensando, obviamente, com esses gemidos dela, que você já chocou nos anos 70 o nosso querido George Moroder, né? Com a Donna Summer, ela praticamente tendo orgasmos no começo de uma canção em 76, imagina isso em 62, né? Ela gemendo e falando que não tem nenhuma, que o lance é o amor tá à venda, e até tem uma trecho da canção que ela fala assim: se você quiser conferir mim, suba a escada atrás de mim. Quer dizer, o lance, eu fico só imaginando como ela gostava de, como é que pode dizer assim? Chocar. Chocar, exatamente, mas... super sexy essa pegada dela, e uma pessoa super talentosa. O bacana também é que ela teve sucesso em várias décadas, né? Tanto que em 84, te lembras, ela voltou a parar sucesso com Where's My Man, que é uma canção bem legal. Isso. E no Brasil, até fez parte da trilha sonora da novela Partido Alto, eu me lembro. Partido Alto, tá? Canção de 84. Ela também pode ser ouvida nas trilhas de filmes como Conduzindo Miss Daisy, Alguém Tem Que Ceder, A Pequena Espiã e outros. Uma coisa, que a gente ouviu um trecho aí, Love For Sale, que essa fez sucesso, não confundir com a canção de mesmo nome, que é de 86, do grupo Talking Heads. Uma canção até bem legal, mas não tem nada a ver. A canção de Talking Heads, na verdade, era sobre a ideia de massificação, de tudo ser vendido pela TV. Essa aí, a pegada da Eartha Kitt, é muito mais a ver com... né, é sexual mesmo. Isso, exatamente. Qual a profissão mais antiga de todos os tempos? E vale dizer que a canção é meio que funciona quase como uma sequência de Love's a Gamble, né? Ou seja, acredito que eu estou na íntegra. Primeira fala que o amor é uma jogatina, que tudo é na base da aposta, e no outro fala uma coisa, agora vai pagar pelo amor. Então, querido, vamos passar... Mas que tem uma pegada de Harry Mantini. Mas eu não tinha notado. Nossa, tudo a ver, João, tudo a ver. Vamos passar no 60, uma cantora que também gosta. Vamos lá. Por favor. Il me le veut donner au doux soleil de mai. Je l'ai respiré comme on sent la montagne. Je n'avais pas compris que par elle je l'aimais et qu'elle devait venir d'un château en Espagne. La fleur sans nom, je l'ai gardé serré tout au long du chemin et je l'ai protégé comme un oiseau blessé, ne sachant que lui dire parce qu'il tenait ma main. E além de tudo, ela tem uns olhos cor de mel maravilhosos. Ah, lindíssima. A gente ouviu aí a Marie Laforêt, essa canção de 69, não me perguntem porque não fez sucesso na América do Sul. O nome da canção é La Fleur Sans Nom, ou seja, a flor sem nome, né? Um dos maiores sucessos dela como cantora, ela também era atriz, foi La Plage, ou seja, a praia. É uma canção de 64, eu vou ver um trechinho daqui a pouco do que eu posso falar dela. Ela nasceu em Gironde, no sudoeste da França, faleceu há quase um ano, vai completar em novembro um ano, em Nyon, na Suíça, atriz de cinema, também cantora, né? Nome de batismo, estilo chanteuse, né? Nome de batismo, Maitena Domenac. Ela até pensou durante muito tempo ser freira, acabou depois adentrando o show business aos 20 anos, quando cantou num concurso de talentos, num programa muito popular da rádio francesa. Daí choveram ofertas dela de trabalho, e obviamente lindíssima, com aqueles olhos super expressivos também. Então foi meio que lado a lado. Agora eu já estou em dúvida se era cor de mel ou verde, porque na outra aqui está verde. Eu acho que era cor de mel, e enorme, também os olhos, né? Enorme. Expressivos. Né? Linda, linda, linda. Meio alho da vale, assim, no sentido de expressividade. Ela acabou, obviamente, fazendo um filme que ela ficou famosa no mundo todo, O Sol por Testemunha, do René Clément, com Alain Delon. Lindo. Né? Isso. Depois ela fez até um filme super cultuado com Jean-Paul Belmondo, mais adiante, em 64, o filme A Caça ao Homem, era o título no Brasil. E também vale dizer que ela fez um filme chamado Tangos, Exílio de Gardel, que era sobre exilados argentinos em Paris. Né? O filme de Solanas, com o Philippe Lothar, um filme que fez muito sucesso em todo mundo, esse filme já dos anos 80. Ela pode ser ouvida nas trilhas de um filme chamado Saint-Tropez Blues, que ela protagoniza e aparece cantando, uma pegada assim, ela com violão meio Nara Leão, assim, Ricky Bobby a Toda Velocidade, uma comédia com Will Ferrell, e Rindo à Toa, esse último Rindo à Toa até é um filme com a Sophie Marceau, a francesa Sophie Marceau. Então, vamos ouvir um pouquinho do La Plage, de 64, por favor. Sur la plage, tous les plaisirs de l'été. Avec la joie venait à moi de tous côtés. L'amour offrait l'éternité à cette image de la plage ensoleillée. Dommage, mais les amours de l'été. Essa música é a cara do Renzo Mora, né? É uma música extremamente melancólica. Eu acho que ela convida realmente a pessoa para abrir um old date, ou como é que era? Mãos ao alto, mansion house, é. Né? E checar, eu adoro essa canção, lindíssima, fez muito sucesso na França. Querido, vamos... Mas sendo vamos... o Renzo Mora, sendo o Renzo Mora, é Drures mesmo, viu? É demais. E tem gelo ou não? Não, é lógico, com muito gelo, porque aquilo é mercúrio puro, pô. Então, tipo assim, tem que esperar, obviamente, o gelo virar água, né, pra poder... Exatamente. Dar um balanço, um contrabalanço. Para, Rogério, eu vou dizer onde é que você vai enfiar esse cuco daqui a pouco, viu? Vou dizer onde é que você vai enfiar esse cuco por daqui favor, a pouco. Não, por favor, não. Gente, anos 70, por favor. Vambora. Cantor bem conhecido lá na Itália. Dio che blu, questo Dio. Me. le spalle sto. Antônio Santos Freitas. Pois é, eu adoro essa canção, não fez sucesso, infelizmente, na virada de 78 para 79, o nome Notte Chiara, obviamente Noite Clara, o cantor Humberto Tozzi, T de Thiago, O de Osvaldo, dois ex de Zorro e de Ivan, Humberto Tozzi. O maior hit dele, tive a ouvir daqui a pouco um trecho, obviamente foi Glória, né, canção de 79, que no Brasil e grande parte do mundo ficou mais conhecida até na voz da falecida, lindíssima Laura Branigan. Sim. Né? Pois é. O Tozzi nasceu em 52, em março de 52, em Turim, né? Na Itália. Ele canta profissionalmente desde que tem 18 anos de idade. O primeiro sucesso que ele teve foi em 74, ele tinha tipo 22 anos, uma canção chamada Um Corpo Unânima, que seria Um Corpo, Uma Alma. É uma canção co-escrita com o Damiano Dattoli, que é um compositor super famoso na Itália, e o interessante é o seguinte, essa canção, Um Corpo Unânima, ficou crescendo na Itália, interpretada por quem? Um casal que tu adoras, eu também, Wes e Doris Getty. É. Exatamente, aquele casal maravilhoso, de canção deles até na novela Os Ossos do Barão, na Corrida do Ouro, pois é. E na virada de 78 para 79, ele compôs uma canção que deu tornou rico, o maior hit dele ao redor do mundo, que é a canção que no Brasil o pessoal normalmente até identifica com anos 80, mas na verdade ele escreveu em 78 e estourou na Itália em 79, que é a canção Glória, né, como eu já falei, ela está em várias trilhas sonoras, e em geral, nas trilhas sonoras, a versão que está é a versão em inglês, cantada pela Laura Branigan. Mas, o que eu posso dizer, ele vendeu cerca de 8,5 milhões de discos na carreira, ele canta em vários idiomas, ele está até, a versão dele, foi assim que eu conheci até, num disco, acho que é de 82, aquelas coletâneas que lançavam, era Flitter Hits, Eu tinha essa coletânea de, tipo, de 82, tá a versão dele. Eu me lembro que até achei estranho, porque eu tocava na rádio a versão em inglês da Laura Branigan, mas o legal é que a versão dele foi lançada no Brasil nessa coletânea Flipper Hits, que tinha vários sucessos, né, de muitos de bandas e tudo mais, e a gente comprava, tipo assim, para levar direto na festa, na reunião dançante, né, ou seja, em vez de ter que ficar trocando discos ali, colocava essa aí que tinha uma salada de cantores. Ele pode ser ouvido em filmes A Voz dele mesmo e No Ovo e Monstre, que era Os Novos Monstros, é um filme de 77, uma comédia em episódios com Vittorio Gassman, com Ornella Muti e o Hugo Tognazzi, também em Lobo de Wall Street e até no recente Homem-Aranha Longe de Casa, tem umas cenas na Europa, e colocaram então a versão do Humberto Tozzi, quer dizer, a voz do Humberto Tozzi na trilha. Vamos ouvir um pouquinho do Glória, versão original dele, vamos, 79. E você falando desse LP, você me lembra os LPs que saíam Jet Music, A Máquina do Som Desceu, o senhor Sua Paz Mundial, saiu... Eu comentei já contigo, querido, eu conheci o Herb Albert através daquela canção dele, Music Man, que estava na Sua Paz Mundial, acho que era volume 6, eu acho até que eu tinha. Eu tenho todos esses. Tem todos? Todos. Isso, esfrega na cara para poder humilhar, isso. É tipo assim, ou é sacanagem com a tradução da trilha, correto? Ou é falando do terno, dos ternos feitos sob medida, ou então... coleção de discos que eu adorava, de Excelsior e tudo mais. Se é pra humilhar... Ou então, me assombrando com Kate Bush cantando... Eu vou dizer pra você, se é pra humilhar, eu estou com uma... Não é um tênis, é uma sapatilha Ferrari e um relógio Baume & Mercier. Diz pra mim, pelo menos, que o relógio, pelo menos... foi comprado, assim, aqueles lances que a gente vê em filme nova-iorquino, o cara não, tá dentro do casaco, não, vários relógios. Não, não, ele é todinho de ouro mesmo. Mas ouro de verdade, tipo ouro da cidade de Eldorado mesmo? Ouro. Não é banhado a ouro, não. Ah, não é banhado a ouro. Não, você sabe como é que você conhece um relógio quando é de ouro ou não, né? Se ele for dourado e o fundo não for dourado, a parte que coloca no pulso, ele não é ouro. Porque aquilo lá descasca se for banho. Esse aqui não, ele é ouro, inclusive a parte do fundo, tá? É só pra humilhar. Vamos lá, Rogério. De nada. É bom que fogo da glória, por favor. meu amigo. Maravilha de canção, né? Olha, eu tenho amigos que gostes, né, pra tocar na íntegra, né? Eu posso, inclusive, ser linchado, mas eu gosto mais dessa do que aquela que tocou com Laura Bryant. Juro pra ti que a pergunta que eu ia fazer agora... Mais dessa. Quer dizer, a pergunta que não quer calar. Qual que tu acha? Essa. E Rogério, qual das duas prefere, Rogério? Rapaz, pare duro, hein? Eu acho que não. Essa aqui, pra mim, é a... Eu gosto das duas. Vou fazer como aquele político do Tucano. Ah, pensei que era partido. Não, vou ficar em cima do muro. Eu acho que isso aí não é ficar em cima do muro, não. É que as duas falam com você. As duas te emocionam. Então, é uma grande música. É, uma grande música em qualquer língua. O problema é que eu gosto mais dessa. Olha, falando sério, ainda eu não quero perguntar pra você, sabe por quê? Porque eu não saberia responder. Pode até ser que eu goste um pouquinho mais da Laura, mas uma coisa que é incrível é o seguinte: ele lançou com estrondoso sucesso na Itália, né, em 79, e a canção até 82 estava nas canções italianas mais tocadas pela Europa inteira. E tem que dizer, sabe, por isso que eu te falei assim: tem gente até a coletânea, essa Flipper Hits, né, por exemplo, é uma coletânea dos anos 80. Né? E estava a canção ainda, quer dizer, e ele até hoje, apesar de que ele é visto fora da Itália como que a gente chama de One Hit Wonder, né? O cara de um céu só, na Itália ele tem cerca de 4 mega sucessos. Então, já, como eu falei, canta em vários idiomas, mas assim, ele é um cara assim consagrado lá, Umberto Tozzi. Querido, vamos para os anos 80, vambora. Tem a ver com propaganda, com hit, coletâneas também, que a gente vai tocar agora, daqui a pouco. Two voices talking right. Marco Antônio, você percebeu a diferença do som dessa música para as outras? Sim, na qualidade de som. Eu vou te explicar o seguinte. Quando a Sony japonesa ou qualquer outra vai relançar ou vai fazer o disco, eles exigem a matriz original. É por isso a qualidade dos CDs japoneses superiores a todos os outros do mundo. É mesmo? Ninguém tem o som dos japoneses. É muito mais limpo, né? Eles exigem a matriz original. Não tem aquela, vou mandar o CD que já tem gravado. Sim, a cópia da cópia da cópia. Não funciona. Com eles tem que mandar a matriz original. Se for separada, separada. Se for junto, for junto. Mas tem que ser a matriz original. É por isso a qualidade de som. Perfeito. Tá. Olha, gente, valeu, João. Olha só, a gente está nos anos 80, né? Eu tinha anunciado que a gente logo ia ouvir uma canção que tem a ver com algo que fez bastante sucesso no Brasil. Pois é, essa, obviamente, a gente sempre toca primeiro a injustamente ignorada, né? Essa e Midnight Sun, né, Sol da Meia-Noite, é uma canção de 83, não fez sucesso. O nome do grupo Asia, ou Ásia. Né? Que nem o continente. O sucessão da banda, na verdade, eles tiveram 3 grandes sucessos em todo o mundo e 2 no Brasil. Daqui a pouco eu vou tocar um trechinho. É o nome da canção, de um dos grandes sucessos, é Only Time Will Tell, ou seja, Só o Tempo Dirá, que é uma canção de 82, estourou em 83 no Brasil. Mas qual era o link? O que tinha a ver com o Brasil? É que ela fez. A canção que vai vir daqui a pouco um trecho, ela tocou na trilha sonora daqueles comerciais da Hollywood. Sim. E né, que tinha um sucesso atrás do outro, né? Normalmente, no caso, esse caso, essa banda é uma banda de rock progressivo, hard rock, e pop rock, aquela pegada meio, eu não estou falando de forma pejorativa, gente, aquele rock farofa, né? Ou seja, o rock assim, que tem uma leve pegada pesada, mas é bem comercial, bem dançante, bem para namorar, diríamos assim. E a gente vai ouvir daqui a pouco essa canção, Only Time Will Tell, que fez parte. Eu não me lembro qual era o esporte do caso, que tinham vários esportes, né, radicais, assim. Sim. Eu acho até que era, até ultra leve, que era no comercial que essa canção ilustrou, digamos assim. O que eu posso dizer? Esse grupo, Asia, começou em 81, esse grupo foi até 86, depois separaram, voltaram em 89, então até hoje. Só que até hoje, com integrantes, estão toda hora trocando integrantes. Então eu escolhi a canção, essa Midnight Sun, que é do disco Alpha deles. Essa canção, esse disco da canção que a gente ouviu agora, Midnight Sun, foi o último disco com os integrantes originais, né? Eles, nos últimos tempos de idas e vindas e gente nova entrando, pessoal caindo fora, já teve mais de 14 integrantes indo e vindo. Mas vou falar os integrantes originais, né? No caso, dá pra chamar isso de um super grupo, né? Que esses grupos são feitos de integrantes de bandas de muito sucesso. Então, perdão, por exemplo, o vocalista principal e baixista John Wetton, que é do King Crimson, o guitarrista Steve Howe, junto do tecladista Geoff Downes, ambos do Yes, e o baterista Carl Palmer, do Emerson, Lake & Palmer. Né? Como eu falei, a canção que já ouvi, Only Time Will Tell, fez muito sucesso, e eles tiveram sucesso, ela fez parte dessa hora na década de 80, acho que foi lá por, se eu não me engano, 84, acho que colocaram em comercial do cigarro Hollywood. Que eu posso dizer? O LP desse Midnight Sun foi o último a vender bastante também. Ele vendeu nos Estados Unidos cerca de 1.100.000 discos e, incrivelmente, no Reino Unido, tudo bem que é menor o Reino Unido, mas vendeu 130.000 discos. Então vamos tocar um trechinho, querido, por favor, do Only Time Will Tell, de 82. You're leaving now, it's in your eyes, there's no disguising it, it really comes as no surprise to find that you planned it all along. Marco Antônio, eu toquei inteira, porque como quando começou a tocar, eu recebi uma mensagem de Mas Robinson, é uma senhora, que mandou Reminds Me of Afghanistan in 1984. Uau! Ela é de... oficial no Afeganistão, né? Ela é de Amarillo. Amarillo, Texas? É. Uau, pô, que legal. Pois é, essa canção fez... muito sucesso, e de novo, né, aquilo que a gente conversa volta e meia, né, João, isso aí, olha só, não era em produto underground, produto metido a classudão, feito para ilustrava canção, isso era em canção para propaganda de cigarro, o troço mais massificado possível, olha a qualidade do hitzão internacional que a gente tinha nessa época, né? Quer dizer, hoje em dia, de repente, o pessoal ia ficar entediado porque é muito longa, porque tem muita guitarra, mas olha só o trabalho. E, obviamente, Asia, né? O grupo Asia, essa canção, como já falei, Only Time Will Tell, de 82, e foi... Olha, Marco, eu vou dizer uma coisa a você. Eu não estou aqui para fazer defesa nenhuma de cigarro. Eu fumo, mas... quem fuma é idiota e cretino, eu não vou fazer... Cara, falando sério. Sabe, se quiser fumar, fuma, né? Eu não fumo, mas acho uma castração excessiva. Sabe que tem lugares do mundo que a pessoa não pode mais fumar na rua. Que eu não entendo é o seguinte: você não pode fazer comercial de cigarro no rádio, televisão, jornal nenhum, mas de álcool pode. Não faz o menor sentido. E, de novo, ninguém aqui está defendendo né, câncer no pulmão e ninguém está defendendo também alcoolismo. Mas como é que a pessoa pode, pode como tu falaste mesmo, né, pode aparecer, pode propaganda de bebida e tudo mais e não pode de cigarro? Olha, por favor, até entendo, assim, daqui a pouquinho avião, daqui a pouco, por favor, gente. Uma vez num debate, o cidadão me falou, olha, mas vocês que fumam, você mata quem está próximo. Eu falei, tudo bem, então vamos colocar nos seguintes termos. Nós estamos no restaurante, eu estou numa mesa fumando, é lógico que vai um pouco de fumaça para o Zé, para o Pedro, para o Paulo, muito menos do que você aspira quando está parado no trânsito. Eu saio, tomo, pego meu carro e vou embora para minha casa sem problema. O cidadão na mesa ao lado toma 3 garrafas de vinho, claro, sai, entra no carro dele, mata claro, 4 e está tudo bem. Vira um bólido assassino. E está tudo bem. Agora o cigarro mata, não faz sentido. De novo, aquele papo assim, acho que a gente às vezes tem que tentar ser meio justo, sem ser por causa própria. Não fumo, já namorei cinzeiro, tá legal? Já namorei pessoal dão cinzeiro e agora tem que ver, por exemplo, tava pesquisando sobre outras canções, né, também daquelas comerciais maravilhosas, né, do Hollywood, e sabe o que eu acho triste, João? É a pessoa, antes do texto da propaganda da pessoa que postou, é assim, a pessoa pedindo desculpa por ter postado, tipo assim, sabe aquele papo assim? Pois é, só quero deixar claro que eu sei que naquela época podia, a gente era bobo, eu fico assim, eu me lembro, João, com tudo respeito, eu não estou falando na década de 40, tá? Mas na década de 80, todo mundo já sabia dos milhares já, de problemas, né? Já, não era novidade, correto? E outro detalhe, né? Sim. O cigarro foi proibido comercial no Brasil, teve a corrida de Fórmula 1 e tinha os carros pretos patrocinado pelo John Player Special, que é o cigarro. E podia, esse podia, não, mas esse é internacional, é um esporte, então pode, para. Um menor sentido. Mal que ele pergunte, chegaste a fumar muitas marcas ou sempre, tipo, uma ou duas? Não, eu te perguntar. Eu sempre fumei o Carlton, quando acabou o Carlton, eu passei pro Dunhill. Ah, Dunhill, tá. E supostamente, para ver como eu sou ignorante nisso, Hollywood era ruim? Não, belíssimo cigarro. Ah, é? Belíssimo cigarro. Ruim era Arizona. Sim. Eu me lembro uma vez uma lista, acho que foi na Veja, que era tipo assim, os cigarros com mais, né? Tipo assim, aquele cigarro assim, do mais ao menos, no sentido assim, de fazer mal pra saúde. Só que era o primeiro lugar, no sentido assim, o pior era um chamado Elmo. Não, o Elmo era uma desgraça. Agora, pior que ele era o Continental sem filtro. Ah, tá, porque o Noronha, nosso amigão Noronha da rádio, que escuta sempre os programas da rádio, ele gosta pacas de Camel. Camel é forte também, não é? É um belo cigarro também. E eu comecei fumando Hollywood. Ah, é? Depois é que eu fui pro Carlton. Depois que foste ficando classudo, é isso? Não. Eu gostei mais do sabor do Carlton. Minha hoje... mãe fumava muito, era aquele Charme, acho que nem existe mais. Minha mãe também fumava muito o Charme. Depois ela começou a fumar um outro, um americano, Dunhill. Ah, o Dunhill, que é esse que tu fumas, né? Acho que é o Dunhill, não, desculpa, ela não fumava o Dunhill. Ela fumava, eu não me lembro o nome dele, era o mesmo cigarro do Kojak, um pretinho. Ah, aquele fininho, pretinho. Exatamente, forte como o diabo aquilo. Gente, aí eu me lembro uma vez também do LS, também do Chanceler. LS, lembro, Chanceler, né? Tinha um cigarro chamado Kennedy. Não estou te mentindo, esse eu não me lembro. Tinha eu vou te mandar em box o do Kennedy. Tinha o Kennedy, tinha o Marlboro. Sim, Marlboro, sim. Aí, o Marlboro acho que ainda tem ao redor do mundo, né? Tem. Mas tinha o Marlboro 120mm também, para quem queria. Ah, para a pessoa poder concentrar mais a coisa mesmo. É, para encerrar, eu quero te contar, porque quem fuma uma marca de cigarro não consegue mudar. Meu pai sempre fumou Minister, e aí lançaram o Minister Longo. E ele tinha uma cigarreira de prata muito bonita. Uh-huh. E ele começou a fumar Minister Longo. E eu nunca entendi como é que ele fazia para colocar o Minister lá dentro. Um dia eu chego na sala, ele está com um maço de Minister Longo, uma tesoura na mão, cortando um pedaço do cigarro. Eu falei, que diabo você está fazendo? Ele falou, cortando para caber dentro da cigarreira. Eu falei, por que você não fuma o curto? Ele falou, por que você não larga o Carlton? Porque o sabor não é o mesmo. Então vai cuidar da sua vida, que da minha cuido eu. Agora é só esperar as cartas, né, do pessoal indignado, falando que, olha só, no final dedicaram 10 minutos do programa para fazer... Exatamente. E olha, ao sucesso com Hollywood. certo. Gente, muito obrigado. Até a segunda no nosso Até momento segunda. Lounge, lá pra gente torrar o saco de quem puder, não é mesmo? Ô, Marco, e outra coisa, eu volto a dizer pra você, nós comentamos isso hoje com o Edinardo e com o Renzo, parabéns a você pelo programa. Pô, obrigado. Isso tá dando uma credibilidade, uma visibilidade muito grande a Showtime. Pô, obrigado, valeu, obrigado pelo espaço, mesmo. Viu? E até a semana que vem, João. Até a semana que vem, beijo, na segunda. Gente, valeu, tchau, querido. Você ouviu na Showtime o Marco de hoje. Gerência de Tecnologia da Informação, Marcelo Tibério. Gerência de Mídias Sociais, Luiz Paulo Calisto. Engenheiro de Som, Eduardo Vilela. Coordenação de Rede, Albert Martinen. Direção de Jornalismo, Carlos Brickman. Apresentação, João Alckmin. E Rogério Alcântara, o dono do Cuco, que estará de volta amanhã às 8 horas da manhã para mais uma edição do Prime Time. Boa noite, Brasil. Boa noite, Cuco. Boa noite, mundo.